Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. E hoje a gente vai gravar a música do nosso amigo Felipe, que é uma música muito linda. O nome dessa música é Sou do Meu Amado. É isso? Meu amado. Meu amado, mas eu sou do meu amado. Amém. E o meu amado é meu. Tem esse aqui, é o Paulo Cagal, ele tem um canal no YouTube, tem vídeo comigo lá. E esse aqui é o meu amigo, Juan. Vamos lá, galera. Espero que vocês gostem. Pois quando você vem, eu já não sou quem eu era antes mais. Quando você vem, o meu passado de pecado já ficou pra trás. Pois quando você vem, o medo e a escuridão se vai. Quando você vem, eu nunca mais fui o mesmo. Pois quando você vem, eu já não sou quem eu era antes mais. Pois quando você vem, o meu passado de pecado já ficou pra trás. Pois quando você vem, o medo e a escuridão se vai. E quando você vem, eu nunca mais fui o mesmo. Mais do que mesmo. Só que a antiga, um quarto maior, uma casa maior. Só que a antiga, um quarto maior, uma casa maior. Só que a antiga, um quarto maior, uma casa maior. Maior espaço da minha vida. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Eu sou do meu amado, sou do meu amado, meu amado é meu. Eu sou do meu amado. Espaço da minha vida. Da minha vida. Tu és quem tem o maior espaço. Maior espaço da minha vida. Nós não tocamos nada, não tocamos nada por ti, Jesus. Maior espaço da minha vida. Só minha vida. Da minha vida. Tu és teu Senhor. Eu sou do meu amado. Meu amado é meu. Então, gente, esse foi o vídeo. de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem. Sigam meus amigos aqui nas redes sociais. E eu também, se vocês quiserem. Sentirem no coração. O link dessa música original tá aqui na biografia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.